No Daily Boost da Nuturi você tem 59 ingredientes em uma dose diária. Vitaminas, minerais, antioxidantes e outros compostos bioativos que o seu corpo precisa todo dia. E com o cupom CASTRINHO você tem desconto na sua compra no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bom, a gente não vai falar de coisa boa agora não, tá? Agora a gente vai falar de coisa ruim. Se você precisa comprar um computador, um videogame ou algum eletrônico, a hora é agora. Mas a hora é muito agora, tá? Corre e talvez você já esteja um pouquinho atrasado, porque a gente tá vivendo a crise da memória RAM. A crise da memória RAM é tão louca que até empresas que não tinham nada a ver estão começando a cogitar, a fabricar memória RAM. Então assim, ó, vários artigos, crise da memória, como escapar, um monte de gente falando disso aqui, ó. Ó isso daqui, ó. Alta das marcas faz memória RAM bater R$3.000 no Brasil. E assim, você tá falando, pô, mas isso aqui tem só a ver com computador, isso tem a ver com várias coisas que você usa no dia a dia, inclusive videogame. Vou dar uma boa, que é uma parceria nova que eu acabei de fazer. E aqui tô dando a braba pra vocês, tá, gente? Ó, quem quiser, eu tô com uma parceria com o pessoal da Terabyte, tá? Então, se vocês quiserem, eu tenho o cupom CASTRINHO ali na loja pra vocês fazerem suas compras. Então, pô, quero comprar um PC, quero comprar uma memória RAM, quero comprar o que for, dá um pulo lá na Terabyte, tá? Mas por que eu tô falando que agora, principalmente pra videogame, notebook, a hora é agora? Porque muitos desses produtos ainda estão com preço antigo. Muito produto ainda tá com preço antigo e já tá parando de ter. Então, por exemplo, um Steam Deck, se eu não me engano, alguns deles já esgotaram no mercado. Alguns outros já estão vindo, eles já estão vindo mais caro, e existe até o papo de que alguns videogames talvez aumentem de preço. Isso aqui é o pior de tudo, tá? Alguns videogames aumentem de preço e, inclusive, dizem as más línguas que essa brincadeira do preço da memória RAM fez com que a Sony talvez tenha reconsiderado a data de lançamento do seu PlayStation 6. Então assim, eu quero comprar um notebook, quero comprar um PC gamer, quero comprar... Mano, agora é a hora de você correr, porque daqui a pouquinho, quando essa crise bater, ela já tá batendo, né? Ela já tá batendo forte. Na verdade, a gente já tá um pouquinho atrasado nessa crise, né? O bagulho vai ficar cada vez mais caro. Isso talvez mude um pouco o modelo de mercado no qual a gente tá inserido. Talvez a gente perca um pouco esse poder de processamento que a gente ficou acostumado hoje. Por que que isso tá acontecendo? Primeiro de tudo, IA. A IA, meu amigo, ela tá consumindo muita memória RAM. Muita memória RAM. Então assim, os servidores de IA, eles precisam desse poder de processamento. E eles precisam cada vez mais. Então, como isso daí tá cada vez mais sendo necessário, mais pessoas estão investindo em IA e muita gente tá... Pô, é verdade, né? Precisa fazer aqui, ó. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Então assim, tem um cupom CASTRINHO na Terabyte, tá? Dê um pulo lá. Então assim, como a galera da IA tá precisando muito de processamento, eles estão comprando muito e simplesmente tá acabando no mercado, gente. É isso. Então assim, é papo de não sei que empresa que eu li, que eles já tinham um pacote de memória RAM que eles fizeram, que ele já tava esgotado antes de sair pro mercado. Os caras compraram um pacote tão grande que nem foi pro mercado. O cara já pegou ali, ó, quero tudo isso aqui porque eu tenho um data center que eu tô rodando na IA. Então, assim, o consumidor final não tá chegando e muita empresa tá sendo preterida e os caras estão disputando isso daí na porrada. Tá? Os caras estão disputando na porrada. Então, pensa assim, ó. Você tem um videogame que foi feito em 2022. 2020, vai. 2019, 2020. Antigamente, eles ficavam mais baratos ao longo do tempo, né? Eles iam ficando maior processamento, mas iam ficando mais barato. Então, pô, aquele sua memória SSD que você tinha, que era caríssima há 5 anos atrás, hoje ela é muito mais acessível do que era antes. Porém, quando começa a ter muita busca por isso, inverte. E aí o que antes tinha um preço ali precificado, começa a dar preju pras marcas. Então pensa uma marca que tá fazendo um Play 5 com uma memória tal, mas não é possível fabricar mais. Não é tão simples fabricar mais, porque é um processo demorado, ele exige alguns componentes muito específicos e não é todo mundo que fabrica memória RAM. Você entendeu? Samsung tá lucrando mais vendendo RAM do que usando nos aparelhos. Já anunciou que vai diminuir as quantidades. Caralho? Então assim, Não é todo mundo que fabrica, não é todo mundo que tem acesso ao que precisa, não é todo mundo que tem a tecnologia. Por isso que a gente fala de industrialização. Gente, por que vocês acham que países que investiram muito nisso estão bilionários hoje em dia, trilionários, desenvolveram tanto? Vocês ficam aqui querendo que o Brasil só tenha agro? Taiwan, que era um Taiwan, Vietnã, a galera que era um vilarejo até 20, 30 anos atrás, China investiu em tecnologia? Esquece, pô. Esquece, hoje os caras estão na vanguarda, pô. E a gente que tem um monte de terra rara, se a gente comercializar terra rara e não investir em industrialização, fudeu. Fudeu. Aqui, ó. Vai fabricar mais, mas o processo de litografia, só uma empresa do mundo tem essa tecnologia. Previsão para aumentar a demanda só pro final de 2027. Nossa! Ah, e como é que tá a China, né? Como é que tá a China agora? Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Então assim, ó, você quer comprar um Play, quer comprar um Switch, quer comprar um Steam Deck, Mano, a hora é agora e olha bem o preço, tá? Um PC, um notebook e tudo mais, agora é a hora. E aí a gente vai pro segundo momento, que é, mano... É como IA, é um bagulho... Porque assim, o problema da IA que fode nós e que tá fudendo nós é esse capital meramente especulativo de IA e que é tipo... Pô, o melhor exemplo é o Stories, cara. Lembra quando toda merda da porra, da desgraça de uma plataforma tinha Stories? O YouTube chegou a ter Stories, pô. O YouTube tinha Stories. Você lembra disso, que tinha Stories no YouTube? Então, assim, toda hora tem um bagulho da moda que a rapaziada fala assim, não, eu preciso ter a ferramenta da moda aqui. O que é a coisa que o jovem usa? Qual que é o futuro? E aí os caras insistem em ter uma parada, em implementar uma parada. Agora, todo mundo quer ter IA. Todo mundo quer ter IA. Então, pô, o Instagram tá com IA, porra. O Stories do Instagram tá com IA. Por que eu quero IA no Stories do Instagram? Porque é uma coisa da moda. Porque a buceta da merda dos acionistas amam a palavra IA. Amam a palavra IA. Pô, acionista, o que mais gosta é IA. Ouviu IA, o acionista fica de grelo duro. Fala, ai, vamos investir em IA, vamos investir em IA. E aí, mano, precisa o cara que tem a empresa lá, que é tonto, sabe? Dá de doido. E, mano, e bota IA na parada que não, que não tem nem uso. Porque assim, você fala, ah, eu tenho um chat GPT, beleza. Tá usando IA no ChatGPT. Ah, eu tenho aqui um Gemini, beleza. Por que eu quero IA no meu PlayStation, pô? Sabe, tem umas coisas que é muito louco, assim. Ah, você tem uma IA no seu iPhone, pô. Por que eu tenho IA? Tipo, tudo IA já tinha o iPhone. A gente já tinha a Siri, né? Que era um assistente pessoal. Como é que eu... Sabe, como é que você fala que agora isso é uma outra coisa? Mas que coisa que é essa, sabe? Então, assim, é uma parada muito doida. Todo mundo precisa colocar uma ferramentinha de IA e vender isso e fazer isso rolar. IA na geladeira, IA não sei o quê, sabe? Então, assim, é um bagulho muito louco do... E aí isso vai exigindo processamento. E todo mundo precisa acelerar. E todo mundo quer vencer essa corrida. E todo mundo quer ser o próximo. E todo mundo quer colocar na parada. No videogame, na TV, nos filmes. Pô, a Globo investindo pra cacete nisso. Então, acho que ninguém quer perder essa corrida. Porque todo mundo meio que sabe... Todo mundo entra no hype da corrida. Só que, assim... Os requisitos técnicos pra isso... E aqui, gente, sou um leigo falando sobre isso, tá? Precisava chamar um Nicoleles. Ah, abre a janela, trouxe. O requisito técnico pra isso acontecer... A sociedade é construída em cima da abstração e especulação. Total. Pô, matador. Os requisitos técnicos pra isso acontecer... Não existiam. Tipo, ah, a gente vai fazer uma paradinha aqui... Só que a gente não tem a estrutura pra fazer isso acontecer. Você ouviu o CEO de uma empresa que vende mouses, que falou em vender mouse por assinatura porque tinha IA no mouse? Não, tá maluco. Mas, e hoje todo mundo quer serviço, né? Hoje todo mundo quer serviço. Porque, exatamente, por que o pessoal da CEO da empresa de mouse quer? Porque ela quer um serviço de assinatura. Porque a porra do investidor vai falar assim, ah, por que eu investi aqui na Logitech que vende mouse, se eu posso investir na Adobe que vende assinatura... E aí o cara tá sempre preso a pagar aquilo e ter um lucro que é recorrente todo mês. Na Logitech eu preciso botar 200 mil e eles precisam vender 200 mil, entendeu? A coisa precisa acontecer. Na Adobe, pô, o cara às vezes assina o plano e nem usa. Então assim, todo mundo quer vender um SaaS hoje. Que também é um jeito muito bom de você pegar um tonto num golpe. E aí a gente vai entrar na última questão e aqui que é a mais perigosa, que eu vi o PH, né? Não é a mesma coisa que aconteceu em 2020 com a mineração de BTC? Exatamente. Muito parecida. Por onde vai estourar essa bolha de IA e diminuir os valores. Mas, né? É, assim, o dano do Bitcoin e da mineração, a gente sente até hoje, tá? A gente sente até hoje. Aqui, ó. E aí tem a fala do CEO da OpenAI. O CEO da OpenAI, ele literalmente falou que humanos são desperdício de água. Ele meteu assim, ó. Não, rapaziada, reclama que inteligência artificial gasta muita água. Mas sabe o que gasta muita água? O ser humano. O ser humano bebe muita água. Demora muito pra treinar o ser humano, a máquina é mais rápida. Então a gente tem mais lucro investindo numa inteligência artificial do que num humano. E gasta menos água do que parece. O cara meteu essa, velho. O maluco meteu essa na maior, na brincadeirinha. E assim, então a galera, mano, o que a galera puder fazer pra te substituir, meu parceiro? Isso é uma maluquice. Ah, o crise dos chips até hoje reflete um monte de coisa, pô. E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vamos fazer a avaliação do chat aqui. Quanto é que vale isso daqui, ó? DDR4? Quantos giga? Quanto que é isso aqui? Não sei ler isso. Mas eu tenho algumas aqui, parada. Que inclusive tô querendo vender. Vocês estão querendo comprar isso aqui, gente? Gente, quanto que vale isso aqui que eu tenho na mão? Só pra eu entender. Eu não sei, quanto é que vale isso aqui? Quanto que vale isso aqui? Só pra eu ter uma ideia aqui, ó. Não, pior que eu tenho outras paradas aqui. 7 mil? Não pode ser. 7 mil? Não. Será que deve ser o quê? 16 giga? Onde é que eu sei quantos giga tem isso daqui? 2 mil conto cada uma? Ou todas? Só pra eu entender. Não, porque aí eu tenho... Aí a gente vai conversar um pouco mais. Deixa eu ver quanto é que tá isso aqui. Ninguém compra no mercado de usado, mas dá pra pedir uns 500 reais. Ah, 500 reais, foda-se. Ah, tá 500 conto. Pô, pensei que tava ricaço, porra. Eu entrei aqui... eu pensando que ia estourar... Não, 500 reais no máximo, pô. É DDR4. Não, agora o chat vai ter que me ajudar aqui, ó. Quanto é que vale? Tem que ser DDR5? Ah, pô, eu fiquei triste agora. Não, então posso jogar no lixo? Não, é DDR4. Tá escrito aqui, pô. Tá escrito DDR4, pô. Compro por 10 reais. Não, vou vender por 10 reais, então. Fechou. Mas aumentou. Era 500. Hoje é a unidade. Ah. Ó, quem quiser comprar por 10 reais cada uma, fechou, tá? Tô vendendo. Tá parado aqui, ó. Quem quiser tem essas memóriazinhas aqui do meu outro PC. Mas, ah, que tristeza, pô. Deixa isso pros filhos. Não, 10ão. 40 reais. Tu faz o Pix? Se fizer o Pix agora, vambora. Só me fala o lixo onde vai jogar. É, mas é isso aí, ó. A crise tá rolando aí, ó. Quem quiser comprar aí, ó, 10 conto cada uma, só mandar uma DM, tá? EdsonHCS no Instagram, pô. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.